jogo bem, mas não vou desistir, vou treinar e conseguir. Tente outra vez, é só se concentrar. Com treino e paciência você vai melhorar. Tente outra vez, é só não desistir. Com calma e paciência você vai conseguir. Tente outra vez, é só se concentrar. Com treino e paciência você vai melhorar. Tente outra vez, é só não desistir. Com calma e paciência você vai conseguir. Eu quero.